Fala galera, sejam bem-vindos para mais uma edição do nosso podcast Switch On. Aqui é o Lucas e hoje nós vamos conversar aqui um pouco sobre o Dream Team dos Tokusatsu. Para resolver essa parada aí, temos Eduardo. Fala galera, beleza? Agostinho, depois de um longo tempo afastado. Um longo e tenebroso inverno. Inverno no Ceará é piada, né velho? Caraca. Por isso, né? É tipo algo em São Paulo, tá ligado? É lenda urbana. E escroto como sempre, o João. E eu ganhei um bonequinho do Ultron. Pois é, pessoal. A ideia aqui hoje é reunir o que é de melhor ou não no mundo dos Tokusatsu e formar o que seria o time perfeito pra cada um de vocês. Começar com o Eduardo, você se dispõe a dar as proposições iniciais? Claro, claro, velho. Sim, meu time, acredito que seria muito foda, mas ele não seria muito grande, ele só teria 5 integrantes, entendeu? Mas hoje eu vou começar pelo vilão, cara. Eu queria que o vilão fosse o Sadangos, que é um peso do Belial, que a gente tava comentando off, do propriamente até o Magaren. O Sadangos é um dos meus vilões preferidos no mundo do Tokusatsu. Entendeu? E pra enfrentar eles, o líder dessa equipe seria o J-Dragon, teria o Ultraman Zero, teria o Ultraman Mebius, teria o... Você sabe que só com esses três o Sadangos já morreu, né? Sim. Mas era sozinho? A gente dá uns upgrades nele e tá eles de boa. Eles dão uns upgrades, né, cara? Cara, não tem upgrade que segure o poder do Zero. Não tem, cara. O Zero é foda demais. Cara, eu não vi Ginga direito, eu parei Ginga no episódio 4, agora ele tá no Ginga S. A não ser que o Ginga e o Victory estejam virando muito roubado, cara. Ultraman Zero é o Ultraman mais forte da porra da história. Exatamente. Ele superou o Tiga, velho. Você que não assistiu. Você que cara, não assistiu. Cara, eu vi os filmes de Ultraman na HBO, cara. Tá muito sinistro a parada. Tá, cara. Tá muito legal. Então, Zero. Eu coloquei... Além do que, o Zero tem a voz do Vegeta, né, cara? No dublado. Sim. Tem a voz do Vegeta. O Alfredo Rolo. Quem é você? Zero! Ultraman Zero! Filho do Ultra Seven! Filho do Seven? Então vou te mandar para o inferno, junto com teu pai! Ataquem! Deixa eu ver, então, o Mebius, né? Que aí, como o João falou, já dava conta do Sadangos. Mas para a equipe não ficar só com dois, eu colocava o Jaspion, né? Pois é, não passa vergonha, né, cara? É, ó, tem que ter, sempre tem que ter o bobo da corte, né? O Jasper vai sentar e chorar, falou, pô, eu precisei de um neném que brotou da terra, espada do pássaro dourado virar uma espada. Não, porque o Jasper ia ser o alívio cômico da história, né, cara? Ia ser o bobo. Ia ser aquele lá que ia dar risada de tudo e coisas e tal. E eu não lembro direito, acho que era o Black do Jetman. Black Condor. Isso, Black Condor, do Jetman. Simplesmente o melhor personagem da história do Super Sentai. Cara, não podia deixar de fora, né, mano? Cara, ele é um... Você que não assistiu o Jetman, você aí que tá vendo esses sentaizinhos de trem, de dinossaurinho que saindo agora, assiste o Jetman e depois a gente conversa sobre isso. Você que tá assistindo Super Naruto... Sentai. Isso, você que ainda tá chorando por Naruto, assiste Jetman e vai ver o que é Tokusatsu de verdade. Se você tá chorando por Naruto, cara, vai ver Mercenários pra você virar homem, são merda. Então, vai dar meia hora de bunda se você tá assistindo Naruto ainda. Eu acho que ele já faz isso, mas... Mas essa seria a minha equipe, cara, que ia enfrentar o Sotan Ghost com... Eu pensei que você ia falar que era isso que você faria se lesse Naruto. Caralho. Essa seria a minha equipe, pra enfrentar o Sotan Ghost upado, tipo a... 20ª potência para enfrentar o Zero, né? Porque assim, na verdade os outros são todos coadjuvantes, né? Porque só o Zero é suficiente para acabar qualquer vilão do mundo Tokusatsu. Os outros ali para comer pipoca e trocar ideia, né, cara? Exatamente, cara. Pra tipo assim, falar, e aí, Zero, como foi a batalha? Porque o Zero... Cara, vocês não assistiram o filme do Zero, então assistam para vocês ver como que o cara é poderoso. Simplesmente ele pegou um vilão que destruiu o planeta Ultra, o planeta de todos os Ultraman. Um vilão, e simplesmente o Zero foi suficiente pra acabar com esse vilão. Então o cara é poderoso. Se você é daqueles que acha que o Ultraman é chato, é besta, é bobo, assistam os filmes do Zero. Só isso. Não precisa ver série nenhuma. Vê os filmes do Zero e depois você vem falar alguma coisa de Ultraman. Exatamente. Na verdade, o bom do Ultraman é, pelo fato de eles investirem em filmes, ficou muito menos cansativo de assistir. Sim. Coisa que tá acontecendo com o Super Sentai, por exemplo. Tá amassante de acompanhar. Exatamente, é isso que eu tava falando em off, cara. Eu preferia que o Super Sentai viesse em filmes, igual o Ultraman, cara. Porque dá uma parada por enquanto, depois de algum tempo eles poderiam retomar as séries anuais de novo, mas que já tá ficando muito cansativo. Tanto que tão rolando bastante que o próximo Sentai vai ser sobre samurai de novo, ou ninja, sei lá. Ninjas. É, então, já tá, você tá começando a repetir. Shuriken Sentai Ninja, não é ninja, mano, um bagulho assim. É, um negócio assim, então tá começando a ficar meio repetitivo. Ninja, né? É, cara, igual tentaram fazer com o Kamen Rider The First e The Next. Achei que era um projeto que valeria a pena ser investido e tal, e talvez fosse uma alternativa. Não, porque é que a audiência lá só tá caindo. Eu não sei como é que foi a recepção desses dois filmes. Mas não, pelo boa, que a gente acompanha, a audiência de Super Sentai e Kamen Rider tá só caindo. Não, foi até boa, cara, esses dois filmes. O problema é que, do jeito que eles foram produzidos, leva muito dinheiro. Mais do que uma série completa, entendeu? Então, pra Toei, a gente sabe, né, de hoje, que a Toei não tinha investido muita grana nas produções delas, né? É aquele arroz com feijão ali e coisa e tal. Tanto que usam as mesmas locações, tanto pra série de Sentai, como pra série de Kamen Rider, que tá... Ah, Dodô, mas até aí o Japão é do tamanho do meu bairro, né, velho? Não, tudo bem, não, mas isso não é coisa só pra ter um nível de comparação. A Toei não gosta de investir no Tokusatsu, no, que elas têm, assim, por exemplo, os efeitos do Ultraman, você vê que são infinitamente melhores, dos filmes do Ultraman, são infinitamente melhores do que usados nas séries. A Tsuburaya, ela faz com carinho o Ultraman. Exatamente. Porque ela, tipo, ela sacou que o Ultraman é o produto dela, é a cara dela. O Ultraman é a cara do Tokusatsu. Quando você pensa em Tokusatsu, você pensa em Ultraman. Ultraman. Você pode ser babaca e falar, não, é Sentai, é Kamen Rider, teu cu, é Ultraman, cara. Exatamente. E outra, e ela, que nem você falou, ela faz com carinho e coisa e tal. A Toei não, você já vê que ela já visa a venda de bonecos mesmo, a venda cada vez mais aparece... As duas visam isso, é que a Tsuburaya ela faz um pouquinho de amor. Sim, sim, a porque... Toei faz só pela grana, principalmente... Na verdade, a Tsuburaya preza a venda da mídia também, né? Sim, do filme, do DVD e tudo. É, você vê a Toei meio que Brasil. Foda-se. É? Porque a Tsuburaya pegou que Ultraman faz sucesso em outros países com os filmes, não tanto com as séries. mais com os filmes. Então ela fez a parceria com a Warner. A Warner distribui... Não, também passa na HBO, cara, direto. Passa então, porque a Warner distribui na Europa distribui. E na América, cara. Exatamente. Então, passa muito dubladinho, é uma boa dublagem. Falando o Max nisso, Prime passa legendado também. Falando nisso, Ultraman Next é ótimo. Ótimo, e a ótimo. Dublagem tá muito boa. Ótimo. Se você tiver acesso... Algum serviço de streaming pode assistir, ele tá disponível em quase todos. Ou vai no Americanas, vai que você dá sorte. Já sim, tá sim, lá. Sim. Eu achei e não comprei do Ultraman a Mega Batalha lá, porque eu tava sem dinheiro. Me fudi. O único filme de Ultraman que eu assisti foi o que eu consegui comprar foi o Ultraman Tiga. Eu achei na loja americana, passei lá. Ah, 20 pontos, vou levar. Odisseia final? Não, deixa eu até ver qual que é aqui. Do Ultraman Tiga só tô Odisseia final, cara. A não ser tem que outros que ele faz a participação, que... João. Né? Não, a não ser que tenha aqueles do Dyna e do Gaia. É. Os Guerreiros da Estrela da Luz. Cara, eu não vi esse filme, não. Pra mim era só de ser final, cara. Pô, eu vou até procurar esse filme. Deixa eu ver aqui. Nossa, é Ultraman Tiga e Ultraman Dyna. Caraca, sério que tem filme DVD dublado, cara? Tem. Putz, eu preciso procurar, cara. Eu sou muito fã do Ultraman Tiga. Eu sou muito fã de Ultraman, né, cara? Pra mim... Ultraman só não é a melhor franquia do Tokusatsu porque existe Power Ranger, cara. Porque existe o Tommy. Que existe o Tommy não, porque existe o Andros, cara. Agostinho tá morto? Agostinho tô tá só ouvindo. Só ouvindo hoje. Tô de orelha. Porque eu não assisto muito o Ultraman. Cara, eu tô falando de Ultraman, cara. Falando de Tokusatsu em geral. Em geral, mas tocou no Ultraman. Então, como eu não vi os filmes do Ultraman, não assim, vou porque, falar porque... sobre. É porque a gente tá falando de coisa boa. É porque fiz a maldade de escolher o Zero pra minha equipe, né, cara? Não, você não foi nem um pouco apelão. Você pegou o Zero e o Mebius. E o Mebius, né? Simplesmente os dois ultras mais poderosos. É nem um pouquinho apelão, né, cara? E pra enfrentar o Satogos. Quem que era o próximo que você ia pegar? O Léo? O Taro? É, então, o Ultra Father? Ultra Father? Então é a Ultra Father, a Ultra Madre e o Ultra Som? Vamos lá, Agostinho, dê continuidade aí, fale o seu Dream Caramba. Team. Caramba, Dream Team bem curto, na verdade, também. No... O inimigo logo seria o Dr. Gore. Porque o objetivo dele é conquistar... É conquistar A, torna tudo um paraíso, aquela coisa toda. E ele, enfim, ele tá agora, ele voltou com o DNA dos Godzilla tudinho aí, tá bom? Pra poder fazer suas mutações quase sintetizadas. Eu tô imaginando, cara, a Bia tocando aquele pianinho, entrar o Dr. Gore, que é o... Dr. Gore é foda. Loiro. Porque ele tem a voz de Seu Madruga. Loiro com chapéu. Pauzinho de pescador, cara. Seria o Dr. Gore e pra enfrentar ele seria uma mistura muito bizarra, muito louca, assim, né? Que seria... Ia pra alguns membros de Tokusatsu, da Sentai e Metal Hero e Henshin também, né? Teríamos o... Pra liderar logo ia ter que ter um vermelho, né? Então, como vermelho, pra tirar preferência do vermelho, o vermelho dessa vez mais configurante seria o Akiba Red. É porque eu gosto do Akaji Nobu. Não sei porquê, mas eu gosto do Akaji. Ele morreria, né? Porque ele não transforma. Ele não transforma, né? Ele seria... Mas ele é mais legal que o chato do Gokai Silva, né? Não, mas ser melhor que o Gokai Silva não é mérito, é obrigação, né? Obrigação, né, cara? Mas é homenagem, então. E na onda de Gokai, teria um Gokai Blue, né, cara? O Joey pra lutar com suas 5 espadas. Porra. Caramba. Em nenhum momento o Joey pensou em amarrar uma espada com aquele cabelão dele e lutar, velho? É, seria foda, né? Não, porque a Luca já luta com uns barbantes lá e já fica meio... É, seria foda. Ele com o cabelão jogando. Seria uma coisa muito bizarra, né? Já é uma sátira a One Piece. Cut Honey. Seria, né? Tem que ter um membro feminino, né, cara, pra apelar. E melhor que seja com peitões. Aí, ó. Que nada, cara. Eu te falo até que ia acontecer. Ia ficar o Joey sentado reclamando, o Akagi babando em cima da Cut Honey. Isso, muitas cenas. E o Dr. Gore caindo na gargalhada, velho. E aí, são coadjuvantes, porque pra enfrentar os monstros tem que ter alguém com um monstro gigante. Então entraria Ultraman Tiga. Eu não falo nada, porque eu vou colocar o zero. O Tiga. Eu gosto do Tiga. Meu Ultraman favorito. Porque foi o seu primeiro Ultraman, talvez? Não. Eu lembro quando passava na Manchete o Ultraman e o replay de Ultraman. Passava na sessão de replay, sabe? Que era quinta-feira. Ah, sim. Então, Ultraman Tiga. E pra liderar, dessa vez, aí não seria o Akagi, né? Seria... Tem que ter um Metal Hero. Teria que ser o Gavan. Eu tenho uma pergunta. Eu sei que porque você escolheu ele é porque você é o detetive espacial Galvan. Galvan, né? Tá. É, eu tenho uma pergunta pra mim. Por que que do nada o Gavan virou o Sr. Fodão, né? Tava meio esquisito. Não, cara. Tava muito esquisito, né? Nem dos Uchukage ele é o melhor. Eu acho que sim. Não, dos Uchukage é o Sharivan. Mas pela questão de ser... Na verdade, é mais pelo autor. Pelo ator, né? É questão dele. É o pioneirismo, é aquela história, por exemplo, o Akahed não é essa coisa toda e todo mundo coloca o Akahed lá em cima, né? Não, foi a qualidade dessas novas produções, cara. O declínio do Super Sentai, o declínio do... E ele ganhou do Gokaiger todinho, né? Isso, dessas séries de Kamen Rider. Não faz sentido. Se ele pegasse um por um, eu aceitaria, mas pegar os 5 de uma vez... Pegou os 5, porque sempre foi claro que um Metal Hero era fodástico, enquanto o Super Sentai era covardia. E sabe que isso aí... caiu por terra em Kamen Rider de Cage, né? Uhum. Kamen Rider de Cage, quando aparece aquele monstro lá, o Gedosho, pega a pistola do D-End lá e começa a convocar vilão, o D-End pega duas cartas de dois Kamen Rider pra pegar o Genchan, que é foda, e o cara bate nele, o Chicken Gold bate nos dois Kamen Rider sozinho. Então esse negócio de, um sozinho é mais forte que o Super Sentai inteiro, não é bem assim. Deveria ser. E próprio Super Sentai versus Kamen Rider, né, ficou bem claro que eles estariam todos no mesmo nível, né? É, porque, tipo, se a gente for contar assim, um DK de batendo uma galera de Super Sentai que, na moral, não tinha ninguém ali muito roubado. O Marvel só bateu em Bush e o Marvel nos deu um cacete nele. Mas se a gente for pensar também, o que eles colocam como os 7 Riders lendários são bostas, são bucha. Ninguém ali é poderoso pra caramba. Aí não vem me falar que o Kamen Rider 1 é roubado. Não, ele não é não. Kamen Rider 1 apanha pra qualquer um da era Heisei. A vantagem dele é que ele, na forma civil dele, ele era forte pra caralho. Menos pro Decade, né? Porque ninguém apanha do Decade, né? O Decade é um bosta. É, e pra fechar tinha um membro rebelde, né? Que o meu membro rebelde favorito era o Black Condor, mas como o Black Condor entrou na lista do Dudu, eu vou citar logo ele pra não ficar de fora, o Chuck Chicken Green. Pô, o Chuck era bacana, cara. Aí que eu olho, cara, o Chuck era um personagem tão melhor que o Taqueiro, velho. Por que o povo gosta tanto do Taqueiro, cara? Eu não consigo entender. Eu comecei a gostar dele mais pro final da série, quando ele teve aquela parada de, ele não é o verdadeiro Red, vai na força de vontade. Cara, ele é mó ator pra caramba, ele só tem girou o... Força G? É. Eu baixei ele aqui, mas não tive tempo de assistir. Cara, ele não tem expressão. Ele é sempre aquela mesma cara. Por isso que ele tem sempre que fazer o personagem quieto, sem expressão. Porque ele não sabe atuar. Mas era pra ele um protagonista, né? Que tem a mesma personalidade do Taqueiro. E, tipo, whatever, cara. Ele é muito mal ator esse cara, velho. Eu não entendo porque que o povo gosta dele, cara. Sinceramente. Ele em Shinkenger foi um lixo, cara. Eu gosto muito de Shinkenger. Mas aquela explicação da menina de 16 anos adotar um cara de 25 foi de carrinho com da bunda, velho. Na moral. Não vamos esquecer que quem escreveu isso foi a mesma pessoa que escreveu. Denho, Ryuk... Séries que são malucas, né? Ryuk, então, é uma doideira do... Cara, eu nunca consegui entender muito aquela lógica. Vamos sair se batendo aqui. Quem ganhar, ganha desejo que quiser. Eu nunca entrou muito na minha cabeça. A única série que essa mulher escreveu que, pra mim, teve algum fundo de sentido que dava pra assistir de boa foi o Ozu. Porque o resto é uma moda caralho. Como é que é o nome da mulher mesmo? É alguma coisa com o Kobayashi, uma parada assim. Cara, mas a Kobayashi escreveu seu Kamen Rider favorito. Da boa dele, da boa dela. Não. É, da boa dela. Não. Mas se os responsáveis que mandam de Tokusatsu me corrijam ou corrijam o Lucas. Mas eu tenho quase certeza que Double tem boa parte da Kobayashi. Foi não, cara, eu até vi isso na época. Porque se fosse, eu ia parar de gostar de Double na hora. Não, pior que não, cara. Eu gosto de Ozu. É um dos meus preferidos mesmo. Eu também, só aquele final só não faz sentido, né? O Anki não faz sentido nenhum. É aquela coisa gostando tipo, do o robô que ama, tá ligado? É uma parada meio assim. A próxima super equipe aí. Vai lá, Joana, dê sua opinião. Então, a próxima super equipe foi complicadinho de fazer, porque eu gosto muito de personagens Tokusatsu. Então, eu fiz uma equipe um pouquinho maior, né? 7. Ou foi no limite que eu mesmo estipulei. Eu coloquei o Tommy. Ah, se fuder, João! Novidade. Eu coloquei o Tommy. A vá, você colocou o Tommy. Vai, a vá. Mas coloquei o Tommy como o Zé o Vermelho. Ah, beleza. Simplesmente o Power Ranger mais forte. O Lady Vermelho mais forte de todos. Mais forte que tem. Exatamente. É isso. Acho que só mais forte que ele, só o Zero. Não, porque o Zero não é o Tommy. Mas o Zero é poderoso. Mas o Tommy é igual o Batman, ele é amigo do roteirista. Não, ele não é amigo do roteirista, ele é amigo da criança, da dona dos direitos. O Tommy devia valer uma equipe só, né, cara? Teoricamente, só você dele, pode, né, fazer cara? Isso. Deion fez isso, então você poderia fazer isso com o Tommy. Então, ele só teria que ter aquele poder assim de se clonar, né? Na hora da batalha, que tava feito. Nada, ele vai variando os poderes que nem o Marvel, ele vai morfando. Ele vai pôr uma. Eu chamo o D.O., cara. Chama o D.O., pega o D.O. e bota 5 tomes de 5 linhas diferentes. 5 épocas diferentes. Aí o que resultaria na explosão do universo, né? Putz, cara, eu queria muito pôr o Tiga ou o Zero, mas eu falei, putz, cara, vou pegar outro personagem que era da Tsuburaya e ela ressuscitou agora, que eu gosto pra caramba, que é o Glenn Fire. Eu acho o Glenn Fire muito bacana com aquele visual dele sempre pegando fogo, literalmente cabeça quente. Acho ele sensacional, acho ele muito zoado. Como líder, eu colocaria o Bokenhead, cara. Esqueci o nome dele. Como é que é o nome dele? Gente? Vamos ao Google Móvel. Rápido, para o Google Móvel. Satoru Akashi. Isso, é o Akashi. Ele é rei. Colocaria também o meu Kamen Rider favorito e um dos mais poderosos, que é o Kamen Rider Force, porque aquela merda, aquela cósmica é roubada pra caralho. E sem contar que é 49 trilhões de Astro Switch, né? Sim. É da combinação de poderes muito boa. Eu queria muito colocar o Jiraiya, cara. Mas eu fico pensando, eu quero pôr o Jiraiya e o Lion Man, cara. Dois ninjas não ia dar muito certo. Eles iam acabar brigando entre si pra ver quem é o melhor. Mas eu vou pôr. Não, mas o Lion Man tá na frente. O Lion Man é uma dádiva. Não, mas eu não tô falando do Lion Man original. Eu tô falando do Lion Man Ghetto. O branco? Não, o Lion Man Gogo Boy. O último, o terceiro Lion Man? O exatamente, o Lion Man Ghetto. Ele é muito bacana. Cara, por último eu... É o Garo? Obrigado, era o Garo mesmo que eu tô tentando lembrar. Ah, vai se fuder! Não o Garo, mas não o Garo. O Zero. Porque as listas vai ser parecida, cara. Velho. Que culpa é ter gente igual das mesmas séries, seu merda? O Zero do Garo, e como vilão, se vocês me xingarem, você vai a merda, tá, Lucas? O Enter de Go Busters. O Enter é um vilão roubado pra caralho, cara. O Enter é, de longe, o melhor vilão que surgiu no Super Sentai desde... Pô, sei lá, cara. Desde os vilões de Jetman, cara. É, né? Verdade, entra no esquema de vilões, né? Realmente, porque faz tempo que não tem vilões sendo atores, né? Mais gente com fantasias bizarras Cara, mas, esse de vilões com forma civis, cara. Qual que foi a última vilã mesmo que a gente teve assim, cara? Eu acho que foi... Ah, a Marushina de Akiba Ranger. Ah, a Marushina, né? É, eu então bota também a Escape. A Escape. A Escape robô. É sensacional, cara. Aquela bunda é... O meu waifu, cara. Olha o Lucas aí pegando a mãe da Rádio Lucas. Meu waifu, velho. Tem foto dela lá no blog, Lucas. Eu tô ligado, eu sei. Tá correndo pra lá nesse momento, né? Chega de falar da Escape, senão a gente vai fazer um podcast só sobre ela. Vou dar minha opinião aqui. Não, mas é interessante antes, Lucas, né? Da Escape da Marushina, tem que ser um cast assim de vilãs mesmo. Da Marushina também se fala, né? Porque a Marushina deu no couro pra poder ganhar do Akiba Ranger. Literalmente. Literalmente. Deu no couro na série, fora da série. Ou um dia tem que rolar um podcast de vilãs, né, cara? Putz. A Mary, cara. Pô, aquela mulher. A absurdo. A tiazinha, né? É a única mulher que tô com status que a Karen não me culpa por ter tara nela. Por quê? Porra, como não, velho? Ah, cara, eu gosto muito dela, cara, mas quando ela dá aquelas vozinhas pra falar com o Ryo, me dá raiva. Aquelas afinadas de voz. Cara, pra isso existe o botão mudo. Graças a Deus, né, cara? Mas vai lá, Lucas. Vamos lá, né? Deixa eu fazer as devidas alterações aqui. Bom, a sorte é que eu tinha feito uma equipe, tinha pensado na equipe, sem muito essas paradas de meca, essas paradas assim, né? Primeiramente, o João vá a merda, gostaria de educadamente convidar o seu pai e a puta que te pariu por roubar os personagens que eu botar na minha equipe. O senhor está sendo leviano, candidato. Leviano, cacete! Toda vez que você fala a palavra leviana... Entendeu? Soleta logo a porra da palavra. Se é pra soletar, soleta. Você não mandou soletar a palavra, Pteranax? Eu soletrei. O candidato está certo, viu? Porém, vou chegar botando pra foder? Tu tira esse dedo da minha cara. Tu tira esse dedo da minha cara, candidato. Ô, Lulu Gerro, sua linda. Eu gostei tanto da sua posição. E ela falava bonita. Eu falava, tu queres uma coisa? O que queres? Não apontas o dedo na minha cara. Tu tiras o dedo da minha cara. Tu tiras o dedo da minha cara e viu o dedo no meu cu. Eu acho ela tão bonita aquilo, Luciana! Bom, primeiro personagem que eu pensei botar foi o Kamen Rider Kabuto, tendo... Roubado! Mas primeiro eu tinha pensado nele como se fosse um membro extra, sabe? Como se fosse o sexto Ranger, né, do... Peraí, você já tem equipe aí, acabou. Hyper Kabuto, cara. Eu falo, o Kabuto, a hiper forma dele, cara, só tem dois Kamen Rider que conseguem peitar ele. Que é o Force com a Cosmic, porque a energia cósmica é basicamente infinita. E ele consegue abrir buraco de minhoca, então logo ele consegue voltar no tempo também, teoricamente. E o Wizard, por causa da forma Infinity, que é blindado. Qualquer coisa que você fizer contra ela, volta contra você. Ele tem um reflexo, basicamente. Na verdade, o Gataki, ele foi criado pra bater de frente com o Kabuto, porque na série mesmo não tem quem enfrente ele. O Gataki foi criado pra fazer isso até cair na mão do merda do Kagame, né? Aí que tá, a armadura é tão forte que compensa. Não, cara, o Kagame é um bosta. Eu gosto do Kagame, mas ele é um bosta. Cara, o único personagem... Kagame! Ele é um bosta, verdade. O Kagame é uma cagada mesmo da produção. Que putz, grito. Sem contar que a hiperforma do Kagami é um lixo, né, cara? Ah, mas aquele ali foi feito nas coxas mesmo. Foi feito nas coxas, não. Pegaram uma criança de 2 anos e falou, desenha aí em cima, pro tio. Aí saiu aquela lambança lá, porque vai se ver. Porque tudo em Kabuto é muito bonito. A série é fraca pra caramba, mas tudo é bonito. Mas daí, visual muito foda. Mas aí, exceto os Hopper, né, cara? Os Hopper são tisinhos, que preguiça. Não, foi legalzinho. Não, só feio, cara, só feio. Putz. Não, achei maneirinho. Eu não sei o que é mais feio, eles transformados ou eles de transformado, que é a dupla sertaneja emo. Os dois. Mas se você parar pra pensar, os Hopper são os protótipos dos Riders, então eles têm que ser mais simples, menos elaborados. Eles poderiam ser mais simples, não, e não tão feios, né, cara? Kabuto é uma série muito bonita, cara. O problema é que no Gataka eles erraram tanto, velho. A hiperforma do Gataka, então, é sacanagem. Eu gostava do Drake quando ele... Pior que eu gostava dele antes dele ativar o cast-off, sabe? Aquela... Eu gostava dele até você ver que ele era maquiador, né, cara? Não, cara, até então isso aí não me influenciava muito, não, porque o Kabuto era cozinheiro, né, velho? Então... Mas o tempo... Ele era chefe. Ele era cozinheiro, ele era chefe. Fazer o que ele quiser, cara. Cara, o Hiro Mizushima foi jogador de futebol, ator, diretor e escritor. E só não foi cantor, velho. Caramba. Então, cara, mas eu gostava do Drake. O Hiro Mizushima é um dos únicos caras que eu aceito tirar um racha com o Tommy. Tanto, cara, que o meu episódio preferido de Kabuto é o episódio que ele... Que o Drake mata a mina lá, a cantora de ópera. Ah, aquele foi burro, caralho. Não, cara, foi. Eu acho que assim, de todos os Kamen Rider, cara, eu acho que esse é um dos. Tá no top 5 dos episódios mais fodas dos Kamen Rider. Então, o primeiro da equipe aí seria o Kabuto, tem a do Soji. Você pode falar Deus também? O segundo, né? Eu, como líder dessa porra, eu tinha pensado em botar o Tommy como Ranger Verde, né? Não, mas pode ser, cara. Outro roubado também. Ai. Daqui a questão... pouco vem o Akahed, o Zero. Tô vendo a equipe do Lucas, é a equipe Appellation, né? É, não, a parada Spirit, do Tommy, né? A parada do Tommy seria pelo líder, né? Pela questão da liderança. Porque eu tinha ficado na dúvida entre ele e o Marvelous, mas aí, não. Pô, Tommy é o Tommy, né, velho? O Marvelous precisa comer muito arroz de feijão pra chegar no nível do Tommy ainda. Sim. É um menininho que ainda usa pomadinha no cabelo pra ficar com aquele cabelo arrepiado. Ainda brinca de One Piece ainda, querido. É. Cara, na boa, velho. Não sei o que vocês veem tanto no Marvelous, cara. Não acho ele um Red tão fodão assim, não, cara. Dos últimos 10 anos foi, cara. Eu acho. Cara, o negócio é que individualmente ele é muito forte, se você ver ao longo da série. Ele talvez como líder não seja tão... Ele é do gato. Interessante. Ele não é um bom líder, mas não ele bom. Como... Ah, ele mas... não é um bom líder. Não é que ele não seja um bom líder, ele é um líder razoável. Tem líderes melhores que ele. Mas ele como figura, ele é muito eu sou fodão. Porque ele realmente é roubado pra caralho. Mas ele apanhou do Gaba. Ah, mano, mas... cara, aquele negócio... Mas ele bateu no Gaban bootleg que bateu no Gaban, né, cara? Por tabela. Ah, tá, por tabela, né? É, por tabela. Mas no confronto direto ele apanhou pro Gaba. Um velho de mais de 60 anos. Isso. E que salvou o rabo dele. Quando ele era criança. Salvou, exatamente. Pra começar, ele não tem moral pra ser um... Por isso que ele é fodão, cara. Aí ele foi salvo pelo Gaba, depois ele foi treinado pela carreira. Cara, ele é roubado, velho. O Marvelous é roubado. Caramba, isso aqui. Bom, Marvelous é foda. Marvelous é, mas, caramba. É Marvel, mas... né? Ai, ai, ai. Puta que pariu, Agostinho. É verdade que o Marvelous foi homenagem mesmo a Marvel, cara? Ah, você acha que não? Cara, o Marvelous é foda porque ele fala assim, ó, eu sou o Capitão Marvelous, sou o Capitão Maravilha, maravilhoso. Isso você tem que ser muito foda pra você usar um nome escroto desse, cara. Mas quem tava saindo de Gozei, gente, tinha aquele Red viadinho no Gozei Red. Cara, por isso que o Marvelous figura como um dos principais. Porque nos últimos anos, o que veio antes e o que veio depois, não causou tanto destaque. Eu gosto do Hiromu que veio depois. Eu acho legal pra caramba. Como personagem, mas assim, no quesito fodástico, O Marvelous tá na frente. Aí que tá, o Hiromu é um bom líder, mas ele não te passa a sensação de eu sou fodão. Uhum. O Marvelous já passa. Bom, então temos até agora o Kabuto, o Tommy com a armadura do Ranger Verde. Rapidamente, rapidamente, vocês viram a versão da armadura do Batman The Sun? Sim, do sim. Verde? Foda, putz, pra caralho. Que armadura bacana, velho. Putz, babei naquela armadura. Caralho, show de bola. Muito foda. Continua. Mas, continuando, terceiro integrante seria uma mulher, seria a Tori, do Tempestade Ninja, Ninja Azul. Nem imagino por quê. Por motivos dela ser gata. Só isso. Caramba, foi isso? Só aí falando. Eu preferia que você colocasse a Kira. Porque a Kira é... Não. É porque, assim, já que é de Tempestade Ninja Azul, pega a do original, cara. Mas é questão de gosto. Caralho. Vai, Lucas. Mas então, a surfistinha lá. Não, ela é surfista, né? Na que verdade, lá verdade. Do Tempestade Ninja, né? Tô chamando de Bruna surfistinha. Na ela a surfistinha. Tobi, a surfistinha. Bom, caramba, já que a gente podia pegar tudo de Tokusatsu, tava pra ter pegado até aqueles mais pornográficos, né? Pra montar a equipe, né? Fazer algum cabaré. Você não escolheu porque você não quis. É, Megami Sentai, Venus 5, né? A Pyranger. Puxando o que o Harry me apresentou, a Dogu-chan. Dogu-chan é chato, viu? Caramba. Claro, porque a gente tá falando aqui da história, né? Jura? Bom, mas é porque ele é chato, mas o que o Raider parar pra dizer. Cara, o último episódio que eu assisti me emocionou, cara, porque assim, coração da mãe. Isso significa que sou gay? Significa. Raider, viado. Raider Lucas, beijo no coração. Ele fez acontecer, cara? Fez acontecer naturalmente. Há quatro meses atrás, né? Depois disso, nunca mais. Vamos ver agora em janeiro, né? Agora em janeiro vai ter o show aí no Santa Detonator e as Musas do Metal. Não, mas ele tá na frente do Felipe Honda. É um ponto a mais. Ou comparação, filho da puta, viu? Porque se ele tivesse a menos, né, cara? Ele podia se matar. É verdade, cara. É se jogar com a bola de aço da ponte do. Onda, beijo no coração. Sei que você não vai ouvir isso. Porque você não. Você vai editar, óbvio. Ah, você acha que eu vou cortar isso? Não vou cortar, pô, meu. Tá bom. É amigo nosso, cara. Pós-Otto, né? Então, já que a gente entrou nessa parte de elogios, vou falar do Autobot. Quarto membro da equipe que eu tinha pensado em botar o Garou. Até porque eu escolhi o Zero, né? É. O último membro da equipe. Peraí, mas ia ser o Garou ou ia ser o Garou versão do Legionário? Porque segundo o Legionário, o Garou é um bosta. Como assim? Segundo o Legionário, o Garou é um merda. É um emo do caralho. Sabe porra nenhuma, não. Porra. Eu vou linkar o episódio do Kamen Rider Contra-Ataca da época que eu participava, pra você ver como tem tempo. Cara, o cara grava Kamen Rider Contra-Ataca, não tem argumento nenhum não, velho. Nada que existe naquela merda deve ser levado em consideração. Que é isso, cara, a gente falou uns bagulho bacana lá uma vez, cara. É aquele velho ditado, até um relógio quebrado tá certo duas vezes por dia. Cadê o Lucas aí? Eu tô sentindo um clima aí de estresse do Lucas contra você, ó. Nada pessoal, nada contra, é apenas afinidade. Se ele te pegar, se ele te contar na rua, te bate, pai. Então, cuidado. Ele dá até sair sangue. O último membro da equipe ia ser o Geek Violet, mas eu pensei, ponderei. Se parar pra ter os pais, eu vou te derrubar da coberta, filho da puta. Não, ia ser antes, mano. Tinha pensado em botar o Geek Violet, mas eu pensei, já tem muito Super Sentai, Kamen Rider. Você montou Super Sentai a equipe, né, cara? Sim, sim, pior que é verdade. A equipe ia ficar praticamente só Kamen Rider Super Sentai. Aí eu tô imaginando que poderia... Imagina aí que a edição tá aí pra isso. Sim, cara. Na verdade, não era bem um tokusatsu em si. Eu tinha pensado no Skullman, do... Porra, foram... Mas teve o um filme do Skullman. Então, conta como tokusatsu. Sim, sim, teve um episódio lá. Skullman, prólogo, graças a Deus. Que é o Kamen Rider Hibiki. Pera aí, o Skullman, o ator que faz o Skullman é o Hibiki? Não, ele tá no filme. Fica aquela coisa, será que ele é, e no final ele morre. Cara, então como eu não vi Hibiki, não preciso assistir essa bosta? Vale a pena, cara. O final não faz o menor sentido e o começo é chato, mas o meio é legal. O problema é que toda vez que eu lembro, que eu falo Hibiki, eu lembro daquela cena do Kamen Rider de Cage no Hibiki no Sekai, que ele brinca de Olodum com aquele caranguejão. Com o Sr. Serigueijo, tá ligado? Cara, mas é a imagem que eu tenho de Hibiki, eles lutando com o Sr. Serigueijo gigante brincando de Olodum, cara. O foda aqui que é? É aquilo que tem na série. Os caras derrotam os bichos na musiquinha, tá ligado? Eu não tenho problema, mas não é o Olodum, porque só falta chegar o Araqueto lá cantando o Araqueto quando toca, deixa todo mundo pulando que nem pipoca, pô. Só que o massa da série é que você vê os caras treinando e tal. E, tipo, o Hibiki na série é roubado. Só que pergunta. Tem explicação, ele treinou 15 só anos. Pergunta. O mestre do Hibiki era o Carlinhos Brown, velho. Ele foi versado nas três modalidades dos raios lá. Sopro, corda e percussão. E por que ele não resolveu a porra toda, só metendo a mão na cara de todo mundo e falou sorriso dessa porra? Não, mas ele faz isso, ele não sai metendo a porra de todo mundo. E pros vilões eu tinha pensado em três. Três vilões, né? Tipo... Uma equipezinha mesmo, bem nos moldes da DC, sabe? Só pra combater eles. Deixa eu pensar, Rita Repulsa, Lord Zedd e o clone do Tommy. Pior que não. Eu tinha pensado em vilões de Kamen Rider que eu achei bacana. Nada foi... Tá. Foi o Kamen Rider Oja, Kamen Rider Eternal e... Porra. E o Isaka do Kamen Rider Double. Foram os três que eu tinha pensado. E aí, senhores, vocês querem falar mais alguma vez de Tokusatsu? Alguma pessoa que você queria ter citado? Não. As menções honrosas que eu faria seria Godzilla. Porque quando você falou desse assunto aí, eu logo pensei nele, mas achei que foi meio nada a ver. Botar ele na equipe. Cara, então, depende. Ele é tipo Hulk? Não, cara, ele sem controle foi... que ninguém... Mecha Godzilla, tá ligado? Ele já foi herói naquele Zone Fighter de 76, 78, sei lá. Isso. Ele e o Zone Fighter dão porrada em não sei quem lá. Mas um exemplo que vale a pena citar. Eu tinha pensado também na questão do Kamen Rider Osso da armadura dele. Não do personagem em si, que o personagem, ele, como guerreiro, é um pouco fraco. Mas o sistema... da armadura do Ozo, muito apelão. Eu tinha pensado em alguma forma de poder usar ele, sacou? Cara, você viu no filme dele com o Move Tyson Mega Max, dele com o Forge? Uhum. Aquelas combinações de ataque dele, eu lembro que a primeira vez que eu vi, falei, caralho, o Ozo é tão forte assim? Cara, porque tem hora que ele dá umas apeladas ali. O driver cara. Dele tem tudo que é poder, cara. Tem poder de fogo, gelo, água, raio, multiplicação, velocidade, super força, gravidade, voo. Porra! Só falta do coração, né? Ninguém se lembrou do Homem-Aranha, né? Sou pai da mãe. Eu até tinha lembrado tudo, mas... Eu lembrei, cara. Eu não quis falar. Mas só pra trollar, pra deixar de fora. Não entra nos Vingadores, não entra em canto nenhum também, seu filho da puta. Nem aqui no Japão. Não adianta mudar de país, não. Ele já entrava batendo o FIVA J, né, cara? Ah, caramba. Pois é. Sou pai da mãe, ainda menos nessas Coca-Cola todas, não. Boa, assim, a gente coloca alguns personagens. A gente pega os vilões mais enfáticos pra gente, né? Uns olham... do lado do Satangos, que é o vilão supremo, assim, da maioria do pessoal que acompanha Tokusatsu, assim, da década de 80, Dr. Gore, vocês já têm outros vilões que já consideram, assim, o topo de linha, né? Pessoal, a galera que é de 90 pra cá, como vocês, também fica putinha do Tommy, né? O Tommy é o topo, enquanto pra uns é o Jaspion, ou pra outros fica... fica outro personagem, fica Change Dragon e por aí vai. É questão mesmo das nossas escolhas mesmo pessoais e a gente nem se preocupou estrategicamente, a gente foi mesmo pela afeição aí com os personagens que a gente tem. Embora eu fiquei puto com o João com o Dudu, porque ele roubou o Black Condor. Black Condor estaria na minha equipe também, cara. Black Condor é rei, cara. Da minha parte, mesmo foi mais por esse, por essa aí que o Agostinho falou, foi mais pelo carinho mesmo pelas séries, entendeu? Tinha muitos outros personagens bacanas, o próprio Garo, acho um Tokusatsu muito foda, entendeu? Que ele tem uma pegada bem dark mesmo, bem gótica, acho o Garo muito interessante, mas isso foi mais pela feição mesmo, assim, pelo carinho, assim, das séries e tal. E é mais ou menos por esse lado que o Agostinho falou. Daqui a mais outros 10 anos, ou 20, né, provavelmente vão ter outros heróis aí. Na verdade, a gente espera que haja, né? Ah, sim, né? Mas não pelo andar da carruagem. É, exatamente. Sei, né? Pelo andar da carruagem, o próximo Sentai depois desse Ninja Man lá vai ser o My Little Pony Sentai, né? É, boa. Até aquele outro projeto lá, João, tinha gravado uma parada lá sobre Tokusatsu, falando um pouco disso, né? Esse medo que a gente tem de acabar, na verdade, porque o Tokusatsu, ele tá... Acabar não vai porque vende bonequinho. Não, a questão toda é justamente as séries de Kamen Rider, Super Sentai, são simplesmente catálogo de venda, cara. Você não tem mais função ali de entretenimento, de vender um DVD ou um filme. É simplesmente venda de boneco, porque a audiência só tá caindo, mas as vendas de brinquedos continuam muito boas. Eu não sei se você viu, cara, mas Gaimo foi muito bom, cara. Não cheguei a assistir Gaimo, mas... Cara, Gaimo, é o que eu falei pro Dudu. Gaimo, ele é chato até o episódio 11. Do 11 pra frente, cara, ele vai muito bem, cara. Sim, mas ele... vê a apelação, sério, João, no sentido, assim, por exemplo, a gente vê cada vez mais Kamen Rider com mais formas, Super Sentais com mais formas, com mais armas, com mais veículos, entendeu? Você, mas aí que tá, Dudu, fica maçante de assistir. Concordo com vocês. É, daqui a um tempo, eu acho que os dublês do Actor Switch estão fodidos, porque não vai ter mobilidade na roupa. Mas o que eu tô falando, Gaimon, eu não sei pros outros, pra mim, é uma série que você quer passar as lutas pra frente pra assistir a história. As lutas são bacanas, mas são irrelevantes, cara. Você quer saber da história. Pô, cara, é muito bom. Mas, tipo assim, a parada que eu tô falando é igual, por exemplo, em Kiva. Kiva ficou muito nítido isso, que o marketing tava à frente da série muito tempo. Tinha forma que criaram pra usar uma vez, tinha forma que... coisas que criaram pra não usar nenhuma vez. Cara, Kiva é ruim, Kiva só... Kiva só não é uma série lixo, porque o pai do Kiva salva tudo. Cara. Assim, o núcleo de 82 é muito bom isso. É o que faz a série valer a pena ser vista, cara. Agora, mas isso aí é o exemplo que eu queria dar, tipo, criaram uma porrada de equipamentos na série, uma porrada de outras coisas. O Ixa usando a espada lá do Garuru Seiba, não faz o menor sentido. Usaram só uma vez também, não usou mais isso. Pra quê? Pra vender boneco. Ué, né? Tudo, né? Tudo nesse entretenimento é pra vender, né, cara? Não, sim, ó. O problema é quando eles focam só em uma forma de venda. Igual eu tô falando. Tão preocupados só com a venda de brinquedos, de artigos. É, isso vira Transformers, né, cara? E vira Transformers. A questão das mídias, de DVDs e filmes, isso é... Enfim, isso é pro caralho, já. Exatamente, por exemplo, vocês viram que o cara do Saban tweetou que eles não sabem se vão adaptar o Tokyuger. Não, eles não vão. Não, não adaptaram o Gobusto, vão adaptar o Tokyuger? Então, eles falaram assim, não vão adaptar. Provavelmente não vão adaptar a Tokyuger. Falaram, como é que vão fazer? Vamos esperar o próximo Sentai. Por que não vão adaptar a Tokyuger? Porque não tá vendendo boneco. Não tá vendendo, a gente não vai perder tempo. É feio, não vai ficar padinho. Exatamente. Por exemplo, Gobusters. É ótimo. A história que eles tinham pro GoBuster era ótima. Ia explicar um monte de coisa pro Ranger, ia ficar foda. Só o que? GoBusters não vendeu boneco. Então não compensa fazer. É, mas quem sabe um dia a gente volta a ter uma série que seja boa e que venda boneco, né, cara? Uhum. Eu não ligo que coloque 1 milhão de formas, desde que as formas tenham motivo. Sim, uhum. Como foi, por exemplo, usado em Double, cara. Teve várias formas dentro da série, mas todas elas muito bem aproveitadas. Exato, cara, sério, por isso que eu tô falando, você vai gostar muito de Gaiman, cara. Porque Gaiman é igual Double, os 11 primeiros episódios são uma bosta. Mas depois vai que vai, cara. O problema é que o personagem principal de Gaiman te irrita. Cara, o anti-herói é o melhor personagem da série, cara. Eu já tô acostumado com Blade, cara, então não tá bom. Cara, mas, sério, você pega muita raiva do principal, porque o principal tem aquela mania idiota do Batman, sabe? Ele tem como derrotar o vilão e resolver o problema, mas não, vou deixar o vilão embora porque eu não vou matar o cara. Mas a série é mais contra monstros ou contra raiders? Aí que tá, cara. Nenhum disso. É contra um... É, começa de um jeito, depois termina de outro, depois passa pra outro, você pega a raiva de um cara, aí depois já muda completamente. Cara, a série gira em torno basicamente de tipo assim, ó, o mundo vai acabar. Um humano tem que vencer e decidir o que acontece com o mundo, cara. Caralho. Cara, é muito bom, cara. Porque depois que você conhece os personagens, os outros primeiros episódios são chatos porque são apresentações de personagens. Mas depois você vai entendendo porque cada personagem age de determinada maneira. E é bacana. E você pega a raiva do principal, cara. Eu peguei muita raiva dele. Eu acho ele a pior coisa da série. Mas tipo... Cara, no final ele vira o personagem mais poderoso da Toei. Aceite. Depois dessa, vamos finalizar o podcast. Vamos terminar por aqui. Os devidos jabás. Vamos fazer os devidos jabás aí, galera. Dudu, Agostinho? Opa. Então, cara, acesso o Mundo Animado, o blog, a página no Facebook, vai estar os links aí embaixo. E valeu pelo convite, até a próxima, cara. Bom, Agostinho foi cagar, não sei o que ele foi fazer. Foda-se também, depois eu ponho o link no quadrinhado, filha da puta. Ah, cara, o que eu tenho pra falar pra vocês é vão assistir Gaiman, cara. Gaiman é muito bom, cara. Então é isso, galera. Continuem ligados para o próximo episódio e os nossos próximos projetos. E se não deixem de acompanhar o Switch On e o Interruptor Nerd. Até a próxima.